mano. E aí? Pô, esse moleque é mó da hora, mano. Tá aí agora descabelado aí na pedra, mano. Passa uma visão. Pô, mano, não adianta falar, mano. Lamentável. É foda, mano. Importado da Colômbia, atravessa várias fronteiras, chegando até você por várias maneiras. Várias pessoas, costa quente da alta sociedade, fortalecendo o capital da criminalidade. O mercado do prazer, a indústria do contrabando, bilionário mafioso, patrocinado a todo vapor, lucrando e outros vão se armando na contenção do capital. O sangue foi derramado por um pivete de 13 anos, fortemente armado. Artistas, juízes, cantores, advogados, jogadores, promotores e delegados, vereadores, senadores, até mesmo deputados. Não escolhe classe social, raça, sexo, cor. O produto narcótico ao seu dispor. Droga, domicílio, Sedex ou pela internet. Fácil de comprar como doce, vale, chiclete. Durante o dia, durante a noite, parceiro da caveira com o capuz e a força. Guerreiros na guerra, não quer estar na miséria. Coloca sua vida em combate, defende sua terra. Vende para adulto, adolescente e criança. Contenção do capital, fortuna, luxúria, ganância. 10% do cérebro, a inteligência. Quem criou a substância que se tornou uma potência. Tem de vários tipos, cores, sabores e qualidades. Capitais, regiões, em toda a cidade é só chegar. E aí, quanto você quer? Essa é da louca, né? Louca, louca, louca, estala o olho, espuma a boca. Quanto você quer? Quanto você quer? Essa é da pânico, hein? E assim, o lixo vira luxo. O lixo vira luxo, o lixo vira luxo. Na contenção do capital o sangue foi derramado. O lixo vira luxo. Por um pivete 13 anos fortemente armado. O lixo vira luxo. Na contenção do capital o sangue foi derramado. O lixo vira luxo. Por um pivete 13 anos fortemente armado. Hoje em dia a droga está em outro nível. Uma batalha sangrenta, um inimigo imbatível. No modo em que ele age, parece invisível. Fazendo apocalipse, tipo filme Resident Evil. Vejo guerra, desgraça e muita ganância. Também vejo a molecada perdendo a infância. Indo para aviso, no mundo da ilusão. Vários traficão, poucos estudão. Drogão, que se perde no mundo do cão. Fico inconformado, só observando, vendo o caos que isso está gerando. Enquanto isso, o colarinho branco tá lutando, ao invés de investir na nossa sociedade, diminuindo o preconceito e também a desigualdade. Prefere estar andando de carro importado, gastando dinheiro corrupto com a vadia do seu lado. Aí eu lhe pergunto, quem é o bandido? Aquele que rouba na cara ou tá no mundo perdido. Não tendo outra opção, partiu para o mundo crime. Colocou sua vida em ação, não confunda com filme. Esse é o pensamento de todo maloqueiro que se encontra no abismo do desespero. Levanto um dinheiro enquanto o nego entope nariz. É a única forma de ganhar dinheiro nesse país. Pois a realidade é nua e crua. Quem pensou que acabou, o pesadelo continua. Tem polícia brigando com a própria polícia. Quem devia dar segurança hoje forma milícia. Isso é apenas a ponta do iceberg. Quer vendar nossos olhos, querendo que a gente não enxergue. O poder é pra quem tem, não pra quem quer. O lixo virou luxo, salve-se quem puder. O lixo vira luxo. Na contenção do capital o sangue foi derramado. O lixo vira luxo. Por um pivete 13 anos fortemente armado. O lixo vira luxo. Na contenção do capital o sangue foi derramado. O lixo vira luxo. Por um pivete 13 anos fortemente armado.